Tô na rua, na lua, no mar. Tô na sua, quero te encontrar. Tô na rua, na lua, no mar. Tô na sua, quero te encontrar. Mais uma vez. Eu tô na rua, na lua, no mar. Tô na sua, quero te encontrar. Eu tô na rua, na lua, no mar. Oxente, minha gente, segura meu povão, que eu vou descer madeira. Meu bem, se eu te encontrar.